ti eu não sei viver. Sem ti eu não posso vencer. Não posso também caminhar. Sem ti não posso assim cantar. O gozo que minha alma sente, este mundo contigo não tem. O gozo que minha alma sente, este mundo contigo não tem. A paz que em ti jamais eu quero perder. Me ensina em seus passos andar, com fé levando a minha cruz. Contigo bem perto de mim eu espero chegar lá no céu, contigo bem perto.